quarto. Arrumei a cama, mas eu fiquei bagunçado. Era pra ser só um rolê, mas tô querendo repetir você. Desligo o abajur e aumento o ar-condicionado. Volume da caixa de som já tá no talo, que é pra ninguém mais ouvir tudo que a gente vai fazer aqui. Seu corpo ainda acaba com a minha vida. A sua boca é minha criptonita. Tô contando os minutos pra gente fazer de novo. Vai faltar água pra apagar tanto fogo. O seu corpo ainda acaba com a minha vida. A sua boca é minha criptonita. Tô contando os minutos pra gente fazer de novo. Vai faltar água pra apagar tanto fogo. Hoje a gente mete o louco. Um abraço ao meu parceiro e o Chance 10, o moral de Ibaí. Eu tentei esquecer o que rolou nesse quarto. Arrumei a cama, mas eu fiquei bagunçado. Era pra ser só um rolê, mas tô querendo repetir você. Desliga o abajur e aumenta o ar-condicionado. Volume da caixa de som já tá no talo, que é pra ninguém mais ouvir tudo que a gente vai fazer aqui. Seu